Traz o One Piece, o tesouro mais valioso que existe. Nem por isso eu penso em desistir. Marinha e piratas não podem impedir. Orgulho na bandeira, um grande capitão. Luto e acredito na minha tripulação. Vamos até o fim, pelo que sonhamos. Se por cada amigo nos entregamos. Não se engane com a minha aparência. Kuma no Mi verá a consequência de uma força incomparável. Monkey D. Luffy, inabalável. Eu vou pelo mar, rei dos piratas. Vou me tornar piratas, vai acontecer. Comi uma fruta amaldiçoada e agora me estico como uma borracha. Mas a minha força é minha superação. Não vou me entregar nem caído no chão. E apesar de ser pirata, meu coração é bom. Sou capaz de morrer pela tripulação. Mas nem de todos eu tenho compaixão. Tem inimigo que não merece perdão. E por isso eu sou um dos mais procurados. Todos sete mares, por todos os lados. Eu vou pelo mar, rei dos piratas. Vou me tornar se inscreve no canal, toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Eu vou pelo mar.